futebol de cego. O povo grita, chuta à direita. Eu chuto e acerto. Eu pratico futebol de cego. Eu pratico futebol de cego. O chefe diz, chuta à direita. Chuto à esquerda e acerto. Eu pratico futebol de cego. Eu pratico futebol de cego. A bola sumiu, chuto a si mesmo e acerto. Eu pratico futebol de cego. Eu pratico futebol de cego. O povo grita, chuta à direita. Eu chuto e acerto. Eu pratico futebol de cego. Eu pratico futebol de cego. O chefe diz, chuta à direita. Chuto à esquerda e acerto. Eu pratico futebol de cego. Eu pratico futebol de cego. A bola sumiu, chuto a si mesmo e acerto. Chuto a si mesmo e acerto.